Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo a viúva, filhos pródigos, tão longe do pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar. Eu vejo órfãos, viúvas, filhos pródigos, tão longe do pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar. Eu serei, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Eu serei pai de multidões. Tocarei. É tudo que o Senhor quer pra mim, quer pra você. Sabe o que o mundo está esperando? Não é um artista, não é uma estrela, não é uma grande celebridade do mundo gospel, não é uma grande celebridade do mundo evangélico. Não, não é isso que o mundo está esperando. O que o mundo está esperando é um referencial da glória de Deus e do caráter de Deus. Pessoas que querem ser pais, pais de multidões, e que toquem as suas gerações, que marquem as suas gerações. Sabe, nós temos três filhos: Asaf, Abner e Mariá. Esse é o fruto do meu relacionamento com a minha esposa. Sabe, o fruto do seu relacionamento com Deus tem que ser filhos. Você tem que gerar filhos para Deus. Quando você não gera filhos para Deus, o seu relacionamento com Ele é um relacionamento estéril. É como um útero seco que não gera ninguém. Sabe, o que precisa ser gerado nessa nação não é um fã-clube evangélico, mas o que precisa ser gerado nessa nação são homens, mulheres, jovens, crianças cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Pessoas que querem marcar a sua geração. Pessoas que querem pagar um alto preço para que o Pai se alegre. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, a festa no céu, a festa no céu, a festa no céu. Se você entendeu isso, levante as suas mãos, diga: eu serei muita geração. Eu serei, tocarei em muita geração. Tudo que queremos, Senhor, marcar a nossa geração.